verdade irá mudar. Essencialismo, ignorância, misticismo, maldade e abismo só faz se aprofundar. Há duas classes, quem fere, quem se ferra, nesse meu planeta Terra. De quem quer pensar? Ai de quem, ai de quem, ai de quem quer pensar? Todo mundo espera apocalipse, apenas limite, se sentar e esperar. A vida passa, segundo após segundo, perca fé que um dia o mundo poderá vir a mudar. Essencialismo, ignorância, misticismo, maldade e abismo só faz se aprofundar. Há duas classes, quem fere, quem se ferra.